Agora, 3:35, vou conversar agora com o secretário de Agricultura aqui de Foz do Iguaçu, também secretário de Meio, que responde agora pela pasta do Meio Ambiente aqui da cidade, João Matkevski. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Satisfação em conversar com o senhor. Secretário, nós vamos ter agora uma grande movimentação no setor de meio ambiente aqui em Foz do Iguaçu, que está trazendo, só de falar já traz um refresco para a gente, secretário, que é o novo plano de arborização aqui da cidade. Essas temperaturas altas, e a gente sempre lembra de uma sombra, né? Não é verdade, secretário. Dia 3 de fevereiro agora vai ser aberta a licitação da empresa para a elaboração do plano de arborização de Foz do Iguaçu. Esse projeto é fazer um diagnóstico de como está a cidade, que tem a cidade, aonde estão as falhas, aonde está faltando plantas e quais as plantas que devem ser substituídas e por que devem ser substituídas. Então tem vários motivos aí que vai ser, nesse plano vai apontar. São árvores em desconformidade com a lei e com o local onde que ela está, antigamente foi plantado. Haja árvores aí que também tem anos também de vida, que já está no final do ciclo, tem que ser substituída por outras árvores. E tem árvores doentes, tem árvores que raízes expostas na calçada, danificando a calçada e o passeio público. Então tem N motivos aí e que vai ser apontado a quantidade de árvores e um plano para nós, no decorrer dos anos, recompor essa mata, essas árvores que está precisando aí nos passeios públicos, principalmente nos passeios públicos de Foz do Iguaçu. Secretário, a gente tem informações aqui que hoje Foz tem aí cerca de 600 mil árvores mas espalhadas, né, pelas ruas e avenidas, mas como o senhor falou agora, muitas dessas árvores aí são árvores já antigas, causam assim, é até bonito de ver, causam uma boa impressão, mas algumas oferecem bastante perigo, principalmente agora esse período de chuvas e ventos fortes, né, que causam alguns acidentes dessas árvores. É até bom passar isso aí, porque a população entender que a gente não vai cortar simplesmente as árvores. Isso é um monitoramento, um projeto que vem para engrandecer a cidade, para nós evoluirmos junto com a cidade. Então, ele falou, tem árvores que correm risco de dano material, mas também pode ser dano à vida. O material você recupera, mas a vida é imensurável. Claro, então, claro. A preocupação grande e nós temos aí uma arborização adequada nas ruas de Foz do Iguaçu, para os munícipes estar bem com a natureza, estar bem com as árvores, com a sombra, e essas árvores também estão bem inseridas também no nosso convívio, que é debaixo de poste, que é debaixo no ruamento, aonde que essas espécies que vão ser plantadas e definidas, justamente para corrigir erros de árvores. Nós temos exemplos, por exemplo, na avenida Na divisa veículos aí, na frente do Hotel Internacional, nós temos 6 guapururus. Ele representa um risco grande ali e tem que ser substituído. Então, é um plano que vai dar um horizonte, vai dar para trabalhar tranquilo na cidade e plantando aonde falta e substituindo as árvores que são necessárias aí para o bem comum da sociedade como um todo. É porque é preciso também que a população saiba que nós queremos que, além de embelezar a cidade, trazer uma qualidade de vida melhor, nós conversávamos hoje pela manhã aqui no CBN Foz Edição da Manhã, secretário, falando justamente isso, que Foz, além de estar numa altitude, né, bem longe do litoral, uma altitude do mar bem distante, causa, nós temos um ar aqui muito abafado, até mais na região norte ali, por causa do Rio Paraná, então essas áreas vão trazer qualidade de vida, um ar mais fresco, mas fazendo tudo com planejamento, né? Que nós temos existem árvores antigas que foram plantadas, né? Logo quando a cidade começou, ainda não existia assim, esse cuidado em se fazer um planejamento de arborização. Então é preciso esclarecer que a secretaria agora vai fazer tudo dentro dos conformes, né? Com todo esse planejamento para, além de dar qualidade de vida, também embelezar a cidade, mas tudo com segurança. É, uma cidade nossa é muito bonita, a arborização, a nossa cidade é muito... A rua Tarobá foi considerada, entre o Paraná, uma das avenidas mais bonitas e arborizadas do estado, da cidade, então, que é bem, nós estamos aí ambientalmente, numa fronteira, temos rios, Paraná, Iguaçu, temos o Parque Nacional, Itaipu. Então, ambientalmente, uma cidade que certa interesses e a gente tem que cuidar bem do meio ambiente. Então, esse plano vem justamente para melhorar ainda mais essa infraestrutura de árvores que nós temos, planejado, corrigir os erros que tem e deixar uma cidade para o futuro com uma boa apresentação aí para a população e ambientalmente correta, né? Certo, então, no dia 3 de fevereiro acontece a abertura dos envelopes, né? Mas e os interessados para requerer o edital, né? Através desse edital desse plano de arborização, ele pode ser feito através de um e-mail. O senhor tem um e-mail aí, secretário? Na verdade, eu estou na rua, né? Certo. Eu tenho o e-mail no momento, mas pode procurar o setor de compras da prefeitura, né? E ele vai dar toda a orientação de como participar, as empresas interessadas a participar, fazer parte aí de um projeto grandioso para a nossa cidade. Tá certo, a previsão aí que tem, em até 6 meses já essa pesquisa vai ser concluída e aí já começa o trabalho do plantio e de substituição das árvores. Nós já estamos aí, alguns setores da cidade, a gente já está trabalhando com plantio, a gente está montando uma equipe de plantio que vai trabalhar de segunda a sexta-feira, todos os dias plantando árvores na cidade. Então, já acompanhando esse plano, né? A gente sabe da determinação da lei, então a gente já está acompanhando a lei e acompanhando todo esse plano que vai ser desenvolvido e alguns pontos aí nós já estamos trabalhando em função da recuperação do que vai ser apontado esse plano para nós. Tá certo, então, secretário, nós ficamos na expectativa, então, né, de ver esse trabalho concluído, para que nós vejamos aqui em Foz do Iguaçu, em 2014, né, o centenário da cidade, uma cidade não só melhor arborizada, né, melhor do que nós já temos, mas também com uma qualidade de vida, qualidade de ar também bem melhor do que nós temos, secretário. É isso que nós estamos trabalhando, agradeço a oportunidade aí, e a população entender que a prefeitura está trabalhando para o bem comum de todos. Então, às vezes, tira uma árvore, dá dó, está 30 anos ali, mas a prefeitura não está cortando ou retirando com a rebelião da lei, e sim para melhorar as condições ambientais aí da cidade de Foz do Iguaçu.